levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Com esse texto bíblico de Lucas, capítulo 15, e verso 20, nós estamos dando início à nossa programação nesta segunda-feira, 20 de agosto, depois de um final de semana cheio da bênção de Deus, da graça de Deus. Aprendemos muito, ouvimos a palavra de forma veemente, o chamamento para sermos mais cuidadosos com a palavra, com o estudo, com a dedicação, com o estar na casa de Deus. E eu quero convidar você que não pôde vir, você que não tem vindo à igreja. Os nossos cultos estão sempre sendo realizados semanalmente. Às terças-feiras, ao meio-dia, já se abre a casa de Deus. Na quarta-feira, aí estamos ministrando a palavra de Deus. E nós vamos estar ministrando a palavra. Estamos falando para a família. Às quartas-feiras, venham, tragam os teus filhos. Às quintas-feiras à tarde, o grande culto com o departamento da melhor idade. Tem sido uma bênção essa reunião. Na sexta-feira, nós temos ali o culto da vitória. É um culto também onde Deus tem se manifestado muito. No sábado é a juventude. Eles estão ali às 19h30. No domingo de manhã, a escola bíblica. E domingo à noite, o grande culto em caráter público. Eu gostaria de que você, em uma dessas reuniões, pudesse participar conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Li uma história interessante sobre um gato que um dia decidiu sair de casa. Seus donos pensaram que nunca mais poderiam vê-lo. Mas 8 anos depois, ouviram um barulho na porta e um gato entrou. Ele começou a miar como se fosse o dono daquele lugar. Com certeza, era o antigo gato. Como ele encontrou o caminho para a sua casa? Não sei. Mas ele tinha algum tipo de instinto natural. Nós vemos esse instinto em muitos animais. Por exemplo, todos os anos em San Juan, Campestano, nos Estados Unidos, as andorinhas retornam. Milhares de turistas se reúnem para assistir isso acontecer. E apesar de o reino animal ter essa capacidade, ainda assim muitos seres humanos falham quando se trata de retornar a Deus, que um dia lhe fez tanto bem e que agora eles se esqueceram. Cada um de nós, em certo sentido, sente falta de casa, seja do paraíso, do lar. Mas nós não sabemos o que isso significa. Tudo o que sabemos é que estamos sempre à procura de algo maior. A história que eu narrei, que eu fiz leitura, é do filho pródigo. Quantas oportunidades ele teve de desfrutar da bênção do pai, da bênção da fartura da casa, mas ele saiu. Talvez você que está me ouvindo definiu metas quando era jovem, assim como aquele moço. Eu sei que vou ser feliz quando eu possuir uma casa e um carro, quando eu casar, quando eu ter filhos. Bem, agora você tem a casa, tem o carro, tem o cônjuge e tem os filhos. E então você diz: ah, se eu tivesse uma casa maior, mais alguns filhos, quem sabe 2 carros, então eu seria feliz. Ainda falta algo. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade em nossos corações. O que significa que dentro de nós há um sentido, há algo a mais uma unidade espiritual. Por quê? Porque você e eu fomos criados para conhecer a Deus e, como filhos pródigos, não seremos felizes enquanto não retornarmos à casa do Pai. Você, meu irmão, que já desfrutou de tantas bênçãos de Deus, você que já gastou a tua saúde, tu que já está longe, quem sabe hoje desprezada, desprezado, depressivo, doente, desenganado pelos médicos, abandonado pela família, acorda, ainda tem uma esperança. Se você quiser, logo após esse programa, você ligue lá para a igreja, 2106-1123, e nós vamos marcar uma visita na tua casa. Tu precisa retornar. Nós vamos ir ao teu encontro e lá você vai dizer: Pai, eu pequei contra ti perante Deus. E esse abraço fraterno você receberá. E eu quero que Deus abençoe a sua vida. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Nesse momento, orar com você. Nosso Deus, nós cremos que nesta hora, Senhor, seres humanos que um dia tiveram a oportunidade de viver com Deus, quem sabe muitos anos, eles se afastaram agora, mas se um próprio animalzinho, como nós narramos hoje, teve condições de retornar à casa e não perder o rumo a despeito dos anos, ó Pai, que nós possamos ver pessoas, criaturas chamadas, vocacionadas para serem abençoadas e felizes, retornarem para a tua casa. Eles não são piores que ninguém. E eu oro neste momento e pedindo a tua misericórdia, a tua bênção, a tua paz, o teu amor e a tua segurança, que este filho que está longe possa voltar, que hoje nesta manhã alguém tome iniciativa de buscar de volta o seu contato com Deus, pedir perdão e arrepender-se dos seus pecados e fazer uma nova aliança com o Senhor. Ora, oro pelos enfermos, são tantos, aquelas pessoas desenganadas, as pessoas que nesse momento estão lá do rádio aguardando essa oração, esperando um milagre de Deus. Enfermidade, eu te repreendo agora, você que está atacando essa mulher, o que tenha destruído a felicidade desse homem, toda a sorte de opressão maligna, eu repreendo em nome de Jesus. Todo o estresse, todo cansaço mental, físico, nós te rejeitamos. E que nesse momento a vitória de Deus reine e que essa pessoa possa levantar de onde está, dizendo: livre estou pela palavra do Senhor, e ser milagrosamente curada e o nome de Jesus ser glorificado. Nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.